Tá frio aqui nessa sala quando eu já faço uma mesa de centro. Com uma única vela acesa que não tem televisão. Não achas? Sim, homem de calça amarela, camisa verde, sapato vermelho, que mais parece um semáforo. Talvez seja porque aquela porta com a parte superior laranja e a inferior rosa esteja escancarada para o nosso lado. Sim, agora estou percebendo. Este pode ser um dado muito importante, visto que o vento está dando em nossa direção numa velocidade de 1 km por hora. Talvez seja preciso fechá-lo. O que acha? Acho que seria uma ótima ideia, homem pouco decidido, com preguiça de tirar a bunda do sofá azul marinho. É a sua vez de fechar aquela porta que tem o trinco multicolorido e que há muito tempo não funciona. Não, mulher geniosa de tom autoritário, gorda feito um hipopótamo que não levanta do seu sofá verde com flores amareladas pelo simples fato de não conseguir tirar seu traseiro todo furado de celulites para chegar até aquele trinco. E no mais, percebo que o vento está diminuindo gradativamente, visto que o sol já começa a raiar. Não irei até aquele trinco horroroso multicolorido, que não funciona. Claro, seu caveira de pouca visão, não precisa mais fechar aquela porta, porque o vento, que era de 1 km por hora, foi diminuindo. E a porta fechou-se sozinha. Agora está ficando muito quente aqui dentro dessa sala de paredes roxas. Eu só quero saber quando você vai abrir a porta. A porta? É, a porta. Para com esse piano!